Chegado o dia da grande ira divina, as trombetas se ouvirão no início da alvorada. Pedras do espaço cairão pegando fogo, não vai ter uma pessoa que não fique assustada. A terra irá tremer como um grande brinquedo, acordando os gigantes que no núcleo adormecem. Até os quatro cavaleiros correrão com muito medo, as terríveis criaturas que a todos desvanecem. Terceiro dia, do céu virão as luzes, trazendo pequenos seres cabeçudos e pelados. Em suas naves luminosas nos trarão mais desespero, fazendo de grandes líderes míseros escravos. Na primeira lua cheia surgirão grandes cachorros, seguidos por vampiros sempre bem alimentados. Uma nova praga irá comer os restos de plantação. Robôs gigantes formarão uma nova tropa bem armada. Acabar só um casal terá sobrado, com a sorte de recriar um novo mundo povoado. Não fosse pela tragédia canibal anunciada, resultado de um homem fraco e uma mulher esfomeada.